quero ouvir tua voz. Necessito compreender o teu querer e andar em tua luz. Pois eu só posso preciso ouvir.